Tonho Gonçalves, passou sempre, vai abandonar, vai chamar de base para o final da 17. Serra, gente. Eu está livre da recepção ETAP, agora é o número 3 para pouso na pista 10. Gente, livre da recepção ETAP, descendo a 3.000, tem 1.510. Pouso 404, desça e mantenha o nível 050. 050, pouso 404. Papatango Lima, Papaquilo, identifique chegada mar e desça até o nível 060, número 5 na aproximação. O 5074, controle 1, 9735. Pousada nível 360, operei 50, recorda da 10, curva na direita. Da Eoleta Fidev 5174, transponder 1935, voo 985. Correto, chame para o acionamento. Chamar a Gol no 885. Valor, está 3560, livre. Golf Vito, reduza para 150 nós, 150 nós, Romeu Golf Vito. 150 nós, Romeu Golf Vito. Privada 17, vento a centena com 10. Vamos Serra, livre pouso no 7. Estabilizou no localizador, espaço para clima. O Sante Lima está autorizado aqui na LS, estou indo no 8612. 2260, boa noite. 3152, desça para 2000 pés. Está autorizado aqui na LS, aponte localizador, 3152. 2000 pés, autorizado LS, 3152, informará. Na pista 97. Foxtrot Lima, reporte ingressando no final da 17. Reportará ingressando no final da 17, isso Foxtrot Lima. Golf Serra, os 19, frequência livre, boa noite. Obrigado, uma boa noite. Viu o visual, farofa, meu gol. Travando o banco para subir. Romeu Golf Vito, seu plano modificado aos 2.0, prossiga agora em condições visuais, descendo para 1.500 pés. É, já está visual que está piorando 7. Afirmativo. Então, estou reunindo no 8, decimal, meia dúzia, o Romeu Golf Vito. Isso, muito boa noite. Boa noite, bom povo. Golf Vitor, reporte rotatório, aguardando o número de pouso. Romeu Golf Vitor, o Salvador Azul 4071 para pushback acionamento, portão 9. 19, tá autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4071 no azul. Uno 404, desce para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, agora número 2 na aproximação. 2000 pés, Uno 404, como número 2. Lima Papaquilo, desça via para 3000 pés, é o número 3 na aproximação. Via 3000, o Lima Papaquilo. Localizador Campo à Vista, 3152. 3152 autorizado, final LS, torre no noite, minha blusa. Certo, meia noite, tá já. Oi, boa noite, eu tá 3152 estabilizando em LS, tá 10. 3152, ciente, continue, repórter externo. Guardará. Foxtrot Lima 22, direita. Frequência livre a estacionar. Meu Golf Vitor será o número 2 para pouso em Salvador. Faça um 360 na rotatória curta. Iniciando. 360, meu Golf Vitor. 3152, pouso autorizado na 10, o vento é uma centena, 8 nós. É uma centena com quanto? 08. Entre pouso para 10, 3152. Puxa sonamento. Para puxa sonamento, 185. 885, meia dúzia, tá autorizado, chão para o táxi. Camará, gol, 985. Golf Vito, apoia 360, ingresso na final e reporte a 2000. Meu Golf Vito. Ground FM 536, ready for taxi, we have 145 on board, 2 hours and 56 minutes, alternating Fortaleza Airport. Tá livre no táxi à direita, não pode esperar chamar a torre de outro meio, como pronto. Sol Salvador Azul 4071 para o táxi com 123 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Aguarde um 185, aguarde um minuto só, eu já iniciou o puxo, filho? Já baixou, já iniciou. Ok, certo. Tá, 071, aguarde a aeronave no puxo também na meia dúzia, vai seguir a aeronave assim que eu iniciar o táxi, ok? Tá, pensando do azul, 477. Salve, Salvador, boa noite, Inter 3858, posição 7, sem dizer uniforme, autorização para Fortaleza, nível 350. Se aguarde qual pra Fortaleza, tem que 370, aceita? Afirmativo, 3.8, 3.7. Então tá autorizado já, 3.7.0 para Fortaleza, na Peugeot 9. Decola da 1.0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5.1.3.1, encontrou 1.9, decimal 3.5. Autorizado Fortaleza, nível 3.7.0, saída Momo, transição Frote, via Presulu 1.9. Decolador 1.0, curva esquerda, posto, aciona 5.1.3.1, transponder e controle 1.1.9, decimal 3.5, 3.8. Chamará, depois. Filho, observando o pássaro, o meu Golf Vito, baixado e travado no 7. Golf Victor, pouso autorizado na 17, uma centena, 10 nós. Vito. Estabilizado no localizador, gol no 404. 404, 104, autorizado final LS, torre no 8612. Autorizado LS 108612, boa. Iniciar autorização para Natal. Presença autorizado para Natal, nível 370 na Pesuno 10. Decola da 1-0 com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Aciona 5130 e o controle 19735. Alve Electric Ray, trem passar travado. Downview, Presuno 1-0, decolagem a partir da pista 1-0, decolagem com curva esquerda. Saída Puca, transição Zipar, transponder 5130 e controle saída Salvador, 1119.35. Está correto, chame para o acionamento. Positivo, não sei se foi para o acionamento da 3662. Voo no 885-116 ao PLB, com 4 e 13, galeão alternado. E aí, tinha uma centena, meia dúzia, autorizado a decolagem. Decolagem, 0,56. Tá prosseguindo um táxi visual com um voo na sua frente. Sebastião, segue o voo e chama a torre junto mesmo mais perto. Ponto espera, ponto pronto, azul, 4-0-7-1. Solo, tá 3-0-5-7. Livro OP. 6-1-5-2, táxi Alfa, chama a Juliette. Alfa, Juliette, tá 3-0-5-2. Chame antes da Juliette. Sua atenção, Alfa, Juliette, tá 3-0-5-2. Pouso autorizado 1-0, centena 62. Sempre pouso 1-0, voo no 4-0-4. 5836, 1935, bom voo. 5836 já, 536. Controle Salvador, boa, UFJ 5836, decolou, passa 1900. UFJ 5836, contato radar na decolagem, sub, manter o nível 330, saída Puca. 336. Lima, Papaquilo, estabilizado? Realizando agora, amigo. Autorizado final LS, torre no 8612, Lima, Papaquilo. 62 aqui, ô. Tiro Babatango, Lima, Papaquilo. Papaquilo, continua aguardando pista livre. Cuidado 3152, esquerda, portão Lage. Esquerda, portão 9, 3152. Certo, baixar, travado, Papaquilo. Papaquilo, ciente, aguardando pista livre. Quilo 04-31, direita 219. Direita 219, boa. Alô, Salvador. Boa noite, voo no 404, Libron 3, escuta. Sim, 3404, táxi Alfa e Chamiante da Juliette. Alfa, Chamiante da Juliette no 404. Salvador, uma boa noite, azul 4071, no ponto espera, pronto. 071, ciente, manter ponto espera. Manter ponto espera, 4071. 885, ali mantém. E você, 85. Lima Papaquilo, solou aos 34, direito 219. Aqui, táxi à direita, Alfa, qual tátil? Acha mais perto. Sim, estou autorizado, Alfa e chama para entrar na tátil 1. Chame o centro Recife, número 2685, alternado 12545, objeto 5836. Obrigado, 2865, 2845, pegar. 08. Rádio Batalha 77, não pode alinhar? Azul após autorizado, alinhar e manter, vai aguardar 3 minutos devido ao perfil de saída. Alinha e mantém, aguardando 3 minutos, azul, 4071. Salvador, TAN 3858, posicionamento, posição 7. 5817, tá autorizado. Correção, aguarde para puxar aqui o outro. Aguarde, presidente. Só para aqui não adianta o táxi à esquerda para cruzar lá no pátio e chame entrando na linha. Controle boa, é o 1985. Salvador, prossiga. Decolou perfil da El. Código transponder 5074, aguarde identificação 885. Afirmativo, 5404. Tá 3662. Correção, 3858, na 7 está livre o push para estacionamento, chama o TAC. Livre o estacionamento na 7 da Aqui o show a torre 18.6 de volta para cruzar 17. Salve, boa noite. Está 3561 no Unifan 380, Brasil. Para Brasília, 380, pronto para cópia. Pode prosseguir. Autorizado para Brasília, nível 380, na torre número 17. Decola da 1-0, curva direita, na saída gole, transição UFIC, na sua 5-1-6, é um controle 1-9, decimal 3-5. 3-0-0-7 para Brasília, decola da 10 com curva direita, na gole UFIC, 5-1-1-6, é o transpondo 19-3-5, é o controle, está 3-5-6. Correto, chama o posicionamento. Chamada, está no 11, obrigado. Salvador, boa noite, Webjet 5827, ciente da informação uniforme. 5827 para o Galeão, na Perisc 5-0, confirmando. Afirmo, senhor. Boa noite, é o Pioneiro 23, ciente da uniforme. Pioneiro 23, acione identificação. Mantenha nível de voo no 00, voo e proa da posição Peluxo, milhão de descida. Identificou o 0265, voando na proa de... AP9857, seguro, APZUM 16, Grife, ZUM 14, Toquinho. Essa rota você não tem não, né? Essa aqui eu não tenho não. Cancela, essa é daí mesmo, vai lá 350, tá pra cópia? Afirma, precisa? Tá, então na Perisc 5-0 pra o Galeão, nível 3-4-0. Decola da 1-0 com curva à direita na saída da El. Liga e depois voa PDEV. Aciona o código 5134 e o controle 1935. Está autorizado 340 pelo Eperuísk 50, a saída é da El, eu não copiei a transição. 5134 transponde 119 T5 controle. Só poderia confirmar, é da El e depois? Dael Lida e depois Bidev. Dael Lida Bidev. Salvo Salvador, fica 3662 para o táxi. 149 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, tornando Fortaleza. Confirma, Dael Lida Bidev? É, Dael Lida Bidev. Ok, muito obrigado. O Adjet 527. Então, 3662 de táxi, para espera 386. 386, pode ficar autorizado, obrigado. 3662. Taxi 3218, 172 a bordo, termina 3 horas e 15. Qual o PB? PB 172, 172. 405 para Brasília, está autorizado, 360 na PGM 17, decola da 190 curva esquerda, curva direita, na saída Gole, transição Ofito, aciona o código 5142 e controle 119 decimal 35. Autorizado Brasília, nível 360, Aperzulou 17, decola da 10, curva direita após decolagem, perfil da Gole, transição Ofito, transponder 5142, controle de saída em 119, decimal 35. Correção, pressionamento. Ciente no 405. Ismeira 62, autorizado, ingresso de decolagem, centena 89. 362, ciente, livre ingresso de decolagem, pistão no 0. Cinco chama centro Recife, frequência no 288. 288. 3858, a linha mantém após o rolagem para a sua companhia. A linha mantém após o rolagem para a sua companhia.